Blockbuster, protocolo 271. Linda Cola, pista no zero, vento variável com 04 nós, Gondo 271. Linda Cola no zero, Gondo 271. Disque Juliette Novembro, autorizado ingresso, parte principal, reporte ao término do reboque. Voltar ao término, Juliette Novembro. Quilo, autorizado a seguir o banho da companhia via parte principal, reporte ao término do reboque, Whisky Juliette Quilo. Afirmativo, reportarei. Controle 19935, bom voo, bom dia. 19935, bom dia, no 271. Bom dia, Gono 271, decolar, passa 1600 pés. Bom dia, Gono 271, no contato do radar vigilância, direto Puka, 271. Poderia confirmar se tá muito baixa essa frequência. O 271 no da Gol, contato radar vigilância, direto Puka, Gol no 271. Direto Puka, Gol no 271. Corre, o Whisky Juliette Novembro informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03, prato, bom dia. Whisky Juliette Novembro, bom dia. Entendeu a chamada, receita 1251, gol 908. 9083, afirmo, bom dia. Obrigado, bom dia. Comando Web Juliette Kilo, finalizando o reboque, obrigado, um bom dia. Juliette Kilo, bom dia. Gono 271, Libra 120, chama agora Recife em 12685, bom dia. 12685, bom dia, no 271. 271. posição sobre uma tempo, 239. Paulo Salvador, bom dia, Xanero 6251. No 09, autorização barulho. Está ciente do fechamento da pista no 0, pista principal? Afirmo. Senhor Xanamia 251, para Guarulhos, aguarde 360. Vou checar a sua rota, só um minuto. Guardando. 251, pronto, cópia. Pronto, cópia. Lima 251, Guarulhos, nível 3620, está autorizado. Aerovia peso 10, até Mudla. Mike Uniforme Delta Lima Alfa Mudla, após intercepta Upper Zulu 4, até Mia, Mike India Alfa, após prossegue na Upper Zulu 44, Upper Zulu 44, após prossegue conforme plano de voo. Decola da 17 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia Upper Zulu 10. Aciona 5577 no transponder, controle 119, decimal 35. Ocean Air 6251, aprovado Guarulhos 360, via Upper Zulu 10 até Mudla, após Upper Zulu 4 até Mia, após Upper Zulu 44, onde segue o plano de voo. Decola da 17, da 17 curva direita, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta a aerovia. 5577 é o transponder, 119.35 é o controle. Bom dia, Salvador, é o Webjet Juliette Kilo. Kilo, prossiga. Muito bom dia, por gentileza, condições de vento. E o senhor está solicitando informação de vento, é isso? Afirmativo. Operando a 1735. Vento no momento variável com 0,4 nós. A operação da pista é a 1735, não é? Afirmativo, até as 11 horas da manhã local, 14 Zulu. Tá ok. É que nós provavelmente vamos solicitar a decolagem da 35 com até 5 nós de componente de cauda que nos auxilia aqui pela limitação de peso. Ok, ciente.